gastaram 220 mil com um ônibus biblioteca, cujo objetivo é levar leitura aos quatro cantos da cidade. Mas o busão acabou encarcerado, perdendo seu principal atributo, a mobilidade. Pensei até que fosse conspiração da oposição ou o roteiro de um filme. Cauteloso, esperei as explicações e quando elas finalmente vieram, descobri que não se tratava de conspiração. Acho até que esse roteiro está mais para uma coluna policial, viu? Em 1936, o escritor e primeiro diretor de cultura de São Paulo, Mário de Andrade, defendeu a necessidade de implantar uma unidade móvel que levaria livros à população. A Ford construiu e doou um modelo caminhonete-biblioteca que passou a visitar a maioria dos bairros da capital paulista. Esse serviço foi interrompido em 1942, com a escassez de recursos devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1979, através de um convênio com o Instituto Nacional do Livro, a biblioteca móvel voltou aos bairros, primeiro como uma Kombi adaptada e depois no seu formato definitivo, um ônibus biblioteca. Com o passar dos anos, o projeto se expandiu por todo o Brasil. A prefeitura aqui de Novo Horizonte também investiu em uma biblioteca móvel. E vale lembrar que esse não é um projeto de incentivo governamental. Ele foi adquirido com recursos próprios do município. Todas as fontes pesquisadas nessa matéria você encontra lá no meu blog, tá? No dia 16 de março de 2016, rolou a grande festa de inauguração da nossa biblioteca móvel. Muitas luzes, som, teatro, todas as autoridades estavam presentes e orgulhosos anunciaram o exorbitante investimento de R$ 220 mil reais. O ônibus itinerante tinha frigobar, TV de LED e ar-condicionado, além, claro, dos livros, né? Mas vocês sabiam que não compraram o ônibus? Esse valor, 220 mil, se refere apenas à reforma e adaptação do busão, que foi, vejam só, retirado da frota municipal. Na época rolou murmúrios de superfaturamento, mas para os responsáveis da diretoria de educação, o orçamento de 220 mil era justo. Será? Segundo o contrato que está no portal da Transparente e suas testemunhas, esse foi um pregão lícito, apesar de ter ganho a única empresa que compareceu, a Atos Brasil Limitada, conhecida por executar outros vários projetos licitatórios em Novo Horizonte. Mas o agravante desse caso foi que após pouco tempo de atividade, o ônibus biblioteca desapareceu. E o vereador Ideval Cardoso, conhecido por fazer oposição ao governo municipal, passou a procurá-lo e encontrou abandonado em uma garagem no DAI. Os responsáveis do setor da educação rapidamente mandaram levar o busão para a Escola Municipal José Luiz Tomasi II e, pasmem, ergueram um muro impedindo que o ônibus biblioteca de 220 mil reais exercesse a sua função básica, a locomoção. Essa história é verídica, tá? Aconteceu mesmo, não é um filme, muito menos uma novela. O vereador Ideval, ao meu ver, não merece medalha por isso, mas ele fez o mínimo que se espera de um vereador, fiscalizar o prefeito. E ao encontrar a irregularidade, corretamente registrou uma denúncia no Ministério Público. Sem respostas oficiais sobre os reais motivos de um ônibus cujo investimento é suspeito de ter sido superfaturado e, pior, ter sido abandonado e logo escondido com um muro, não tenho explicações para dar, apenas especulações. Dizem que um dos motivos do ônibus ficar parado na garagem é a falta de motorista. Mas não colou, pois tem motorista da prefeitura implorando por hora extra. Dizem que o ônibus está quebrado, e a prefeitura não tem dinheiro para consertá-lo. Não colou também, pois a manutenção e expansão do projeto Leitura em Movimento estava nos planos de governo do prefeito eleito Toshio Toyota, apesar de saber que ele não as cumpre, né? E dizem que o muro só foi levantado pois a escola sofre com frequentes alagamentos, ok. Mas não tinha outra escola para estacionar esse ônibus, não? Ele não poderia ficar em uma praça pública, mesmo que provisoriamente. Tinha mesmo que ser justo em um local que alaga, no qual, se um dia precisasse sair, teria que derrubar o muro. Todos sabemos que uma oposição forte faz um governo eficiente. E, erroneamente, o que o nosso governo vem fazendo para se defender é acusar a oposição de não ter credibilidade no que fala, usando como motivo do descrédito serem filiados do Partido dos Trabalhadores. Por quanto tempo eles ainda conseguirão sustentar esse discurso raso, hein? Sem respostas, apenas dúvidas, encerro essa matéria por aqui e deixo a conclusão com vocês. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Essa foi mais uma matéria falada do NH News, publicada originalmente no jornal A Tribuna NH. Se gostou, saiba que pode ouvir outras matérias faladas acessando o meu blog, que se chama Blog do Gilson De Lázari. Assine também a lista de transmissão e receba as novas matérias faladas pelo WhatsApp. Essa matéria falada teve o apoio da loja Seu Estilo, roupas masculinas e femininas. A loja Seu Estilo fica localizada no bairro São Benedito, logo acima do cemitério, na rua Antônio Pedro Tomitão, número 473. Curta a página do Facebook procurando por Seu Estilo Loja e fique por dentro das novidades. A produção do NH News é minha, Gilson De Lázari, e a edição foi do Rogério Silva. Valeu, até a próxima. Eu sou o poeta.